vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O planeta Terra esteve à beira do perigo, prestes a desaparecer para sempre, quando apareceu Bubu, a criatura mais ameaçadora de toda a história. Perante tamanho perigo, Son Goku e Vegeta lutaram contra Bubu. Hércules pediu o apoio dos terrestres para conseguir enfrentar esta grande ameaça. Son Goku reuniu a energia enviada por todos eles e por todo o universo e conseguiu derrotar Bubu com uma super bola de energia. Entretanto, passou meio ano e, graças ao poder das bolas de cristal, tudo o que se passou com Bubu foi apagado da memória das pessoas que se esqueceram da sua existência. O preço da paz? Quem é que fica com os 100 milhões de zenis? Estás a ser muito teimoso, como o Vegeta, não estás? Pai! Hã? Trouxe-te o almoço! Oh, Sr. Goten, espera lá, a escola já acabou? Então, pai, hoje é domingo! O teu dia de folga! Então vá, agora pega tu no volante, se faz favor. Ok, está bem. Meu rico almoço. Olha então, bom apetite. Estou cheio. Son Goten, se tu não conduzires como deve ser, não me consigo concentrar no meu treino. Eu sei, pai, mas tu estavas a treinar. Estava? O Bubu era muito forte, não era? Eu seria incapaz de o derrotar sozinho, mas nada nos garante que não apareça por aí outro como ele. Por isso, tenho de treinar. É, naquela base tenho de estar prevenido. Para ser sincero, eu gostava de treinar noutro sítio, como no planeta do Mestre Caíbe. Mas a Kika disse... Son Goku! Tu prometeste-me! Já está na altura de fazeres alguma coisa pela vida! Eu acho que a mamãe é a pessoa mais forte do mundo. O avô perdeu o tesouro num incêndio, por isso não deve ter lá muito dinheiro também. Mas o que a mamãe queria dizer é que podias fazer um trabalho que rendesse mais, como o Hércules. Não. Muito obrigado. Eu prefiro treinar como tenho feito até agora. Papá, este campo está todo rebentado. O que é que estão a fazer? Sirvam isso depressa. Bills, pode servir-se à vontade. Cada um destes pratos foi bem preparado, usando todos os conhecimentos que os mais famosos chefes do nosso planeta possuem, hein? Espero que esteja ao seu gosto. Bom apetite. Sim, foram mesmo. Estás a esquecer-te da etiqueta, Bills. O que é isto? Ai! Isso é leite 100% biológico das ovelhas da Serra da Estrela lá planetese! Isso é uma palavra muito cara. Este cocktail está muito saboroso, muito bem condimentado, tal como eu gosto. Assim sendo o nosso planeta. Contudo, senti que tem gordura a mais. Só vou destruir metade desta vez. Só metade? Não tinhas dito que estava saboroso? Que esquisito. Sabes bem que faz mal ingerir muita gordura. Depois perco a linha deste belo corpicho. É arroz, umas palavrinhas, por favor. O que é que sente por ir receber o Prémio Mundial da Paz? Estou nervosa. O que é que querem? Eu gostaria de aproveitar esta ocasião para anunciar que a paz na Terra foi restabelecida para sempre. Há vários dias que nenhum invasor voltou a aparecer na Terra e isso deve-se ao facto da fama dos meus feitos já se ter espalhado por todo o universo. Eu consigo vê-los! Eu consigo ver os malfeitores de todo o universo a tremer de medo perante a força do grande e poderoso Hércules! E aqui está ele, o famoso punho de Hércules, o punho que defende a Terra. Tenho fome! Bubu! Mas eu estou cheio de fome, Hércules. Bubu, agora eu estou ocupado. Não vês? Mas o que é que se passa? Ele está a desrespeitar o herói que salvou o mundo. Acham que ele é mais forte do que o Hércules? Não sei. Vá lá, calmem-se, por favor. Não é preciso ter medo. Eu vou contar-vos a verdade. Este nosso amigo é um guerreiro do espaço que atravessou o universo para me pedir para treinar. Atrevo-me a dizer que é o meu principal discípulo! Está esclarecido! Pena pagra de Hércules! Até veio criaturas do espaço para treinar com ele! Volta lá para dentro e espera por mim! Depois de vermos a Júlia Pinheiro, faremos um treino pesado! Mas eu estou cheio de fome! Tu nem penses que vais enfardar um cozido à portuguesa! É incrível! É mesmo o maior herói do mundo, que está na Europa! A natureza chama-me! Tenho dito! Vá lá, Bumbu! Não fique zangado, meu querido chonchudo! Mas logo arraste uma pratada de grão com bacalhau e com salsa! Já sei! Tenho a certeza que deve haver chocolate aqui! Oi! Oi, Vidal! Onde é que está o chocolate que tínhamos aqui? Quem comeu os meus monchebis? Sangolan, que bom! Tu querias mesmo muito esse livro, não querias? Sim. Assim já posso fazer mais umas pesquisas. Videl, mais uma vez, obrigado. Porquê é que tu ficaste tão sério de repente? Oh, Videl, estava a pensar que tu estás sempre a comprar-me coisas. E eu não te posso comprar nada porque não sei o que comprar. Tu não precisas te preocupar com isso. Hã? Concentra-te no estudo e em tornar-te um excelente profissional. Não te preocupes com mais nada. Ah. Sim. É verdade. Preciso passar pela padaria ali à frente. Uma prenda? Pois. O meu irmão Songowan e a Videl casaram-se, não foi? Por isso eu quero dar alguma coisa à Videl. Uma prenda, hã? Espera aí. Acabo de me lembrar de uma coisa. E o que é? E digam-me o que é que acham destes. Oh, são tão bonitos. Mas eu não tenho coragem para te pedir para comprares uma joia destas. Não te preocupes com isso. Olha, também pode mostrar este aqui, por favor. É este que pretende. Oh! Ah, não, bem bonito. É tudo tão pequenino. Sim, minúsculo. Ah, ela não iria ficar nada satisfeita com um destes. Tem que ser alguma coisa em grande. Tu não achas? Sim. Será que posso ajudar-vos? Vamos ver ali daquele lado. Ali à lei. Sim. Estes também são minúsculos. É melhor comprar outra coisa. Vamos a outra loja. Boa tarde. Então, mas eles voam. Eles estão a voar. A tua pele é tão macia que parece pele de pêssego. O que é que eu lhe posso oferecer? Se tu não queres comprar-lhe uma joia, oferece-lhe antes um creme para a pele. Um creme para a pele? Tu não sabes o que é? As mulheres põem isso na cara à noite antes de se irem deitar. Até a minha mãe já põe. Ah, isto não é bom para a minha pele. Acho que eu vou dar à vida. Ela, ao contrário de mim, eu tenho a sensação de que ela vai ficar com rugas cedo se não tiver os devidos cuidados. Ah, isto é bom para ela. Então a Videl vai ficar contente se eu lhe der uma coisa dessas. Vamos a isso. Sim. São tão caros, a minha mesada não dá para isto. 100 mil zenis, só para estar a gozar com a minha cara tão linda. Como é que uma coisinha tão pequena custa tanto dinheiro? Então é porque é um produto especial que contém minerais que suavizam a pele e contribuem para o branqueamento da mesma. Branqueamento de pele? A água termal da minha terra, olha, é muito melhor. Ligas a torneira, pronto, é uma água termal como outra qualquer. Até te posso dizer que uma pele erogada de uma velhota fica suave. Oi, Savozinho. Onde é que ficam essas águas termais de que fala? Águas termais? Sim, águas termais. Aquelas que esticam a pele das velhotas e a pele fica logo limpa. As que ficam para o meu lado, é? Já sei. Ai, olha, ficas assim. Viras à esquerda, depois viras à direita, dás um rodopio e faz um bando de... E vai-te embora. Muito obrigado. E agora é para a esquerda. Virar tudo para aquele lado. Não é aqui. Deve ser ali à frente. Isto parece um bocado nojento. Aquela até perdeu a placa. Isto está cheio. Vamos, mas é tentar mais lá acima. Não me parece que haja alguma coisa. Ei, olha ali. Uau, é tão transparente. Ela vai ficar com a pele mesmo macia. Vai, tenho a certeza. Muito bem, mas tem de ficar mais cheio. Ei, tem cuidado. Sim. Já está, vamos embora. Eu apanho! Toma lá cuidado contigo. Isto é uma prenda para a Videl, percebes? Tudo bem, eu agarro! sobe até não! Se fizeres isso, vais rebentar com tudo aqui à volta! Apanha! O tónico de limpeza. Olá, Vidal! Toma! Trouxe-te uma prenda de casamento! Oh, uma prenda? É tua, Sangoten? Obrigada! Oh, Sangoten! Olá, mano! Ah. O que é isso? Uma prenda de casamento. Foi o Sangoten que nos deu. É um tónico de limpeza. Um tónico de limpeza? Eu fui buscá-lo com o Trunks às montanhas. Das montanhas? Tanto trabalho por minha causa. Experimenta. Sim. Oh, isto é só água pura. Oh? E então? É muito agradável. Já sinto a pele como nova. Muito obrigada, meus queridos Sangoten e Trunks. Quando acabar, podes dizer, vamos buscar mais. Boa. Aposto que a Videl ficou contente. Foi um gesto muito simpático, Sangoten. Diz-me, como é que era a casa deles? É uma casa muito grande. Pois, foi o Hércules que a mandou construir para eles. E é sempre tudo bem grande. Assim o Sangoten pode estudar à vontade. Hã? Olá, Son Goku! Eu perguntei por ti aqui e ela disse que estavas aqui. Olá, Hércules. Que coincidência, estávamos mesmo a falar de ti. Obrigado por construíres uma casa enorme para o Sangoten, mas não havia necessidade. Não te preocupes. Afinal, a Videl é minha filha, não é? Mas mais importante, já sabes das mais recentes novidades? Não, ainda não sei de nada. Oh, muito bem. Sabes é que eu recebi o Prémio Mundial da Paz e decidiram atribuí-lo a mim por causa daquela batalha. O Prémio Mundial? Como está tudo convencido que eu é que salvei o mundo juntamente com o prémio, ganhei um valor em dinheiro também. 100 milhões de zenis. 100 milhões de zenis? Mas, na realidade, os verdadeiros merecedores deste prémio são vocês. Aqui o têm. Ah, eu não preciso de tanto dinheiro. Mas não fui só eu a lutar, tu também lutaste. Ah, tá bem, lutaste à tua maneira, mas participaste na batalha. Ah, eu já sou rico, não preciso deste prémio. O Vegeta também não o quis aceitar, mas também ele já é das pessoas mais ricas do mundo. Diz-me, quantas centenas de milhares é que têm 100 milhões de zenis? Ah, o quê? Falaste em centenas? Pois deixa-me dizer-te que são 1000 centenas. Mil? 1000 centenas de milhares de zenis? Não, não, não, não, não, não, não, a sério, fica com esse dinheiro todo. Isso é muito dinheiro, é muito assustador. Não achas melhor ficar com ele? Se aceitares este dinheiro, aposto que a mãe te vai deixar treinar no planalto do Mestre Kaibe como tu tanto queres. Sim, tu tens razão. Mas mesmo assim não sei. O Sangoten apresentou um argumento de peso, Sangoku. Pronto, eu fico com ele. Mas tu tens a certeza que tu queres fazer isto, Hércules? Nesse caso, obrigado. Oh, perfeito! Mas em troca dessa pequena mala, apenas te peço que este pequeno segredo fique entre nós. Hã? 100 milhões de zenis! Fantástico, Sangoku! Com este dinheiro todo podemos inscrever o Sangoten num centro de estudos e arranjar-lhe muitos professores particulares. Ora, muito bem, Kika. Então tu não te importas que eu vá treinar para o planeta do Mestre Caí, pois não? Não, mas vem a casa de vez em quando, sim? Boa! Hã? Claro que venho. Então adeus. Eu vou começar já a procurar professores particulares e um centro de estudo. Com este dinheiro eu posso contratar os melhores professores particulares da Terra. Son Goku, é verdade que recebeste 100 milhões de zenis? Com esse dinheiro todo podíamos comprar uma montanha de DVDs interessantes com miúdas giras. Eu vou comprá-los agora. Eu não te vou dar dinheiro para isso. Ai, continua com o mau feitio. Kaoshin, estou a ver que desapareceu outro planeta. O que acha que pode estar a passar-se? Sou eu, o Son Goku. O Vegeta vai viajar com a família? A Bulma e o Trunks estão todos felizes com a ideia, mas não parece que o Vegeta vá mesmo... Espera. Caib! Conduz com cuidado! No próximo episódio de Dragon Ball Super, as férias merecidas. O Vegeta vai de viagem com a família? Não percam o próximo episódio, porque nós... Também não!